só chegar, não tem como faltar, ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carburar não dá, beck só classe A, meu bem, vem me abraçar. Aqui não tem blá blá blá. O naipe mostra o puta vibe nesse baile. Investimento seguro, as ações estão em alta. Em órbita, tipo no espaço os astronautas. Vem pro labirinto, brincar de pega-pega. Sem trégua, eu sou o minotauro da ilha da Grécia. Entrei no jogo pra ganhar, chegar de blá blá blá. Fique alerta, atenta, o clube da bota representa. Fazendo sua cabeça com uma seleção do penta. Atacar, faia, levanta, saia, chapa, esquenta. Implacável, incrível, duro na queda. Versátil, super-herói das donzelas. Pode entrar, se a porta da casa sempre está aberta. Sejam bem-vindas, rainhas, a festa que já começa. Vem, vem, é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar. A rima segue fazendo escola. DJ risca, singa, vai, volta o vinil na antiga vitrola. Palavra surgente, como um coelho na cartola. Envolvente, surpreendente, como uma mágica misteriosa. Tá cheio de gostosa, chega junto, respire fundo. VIP pode entrar, quem não é, pula o muro. Blackout no escuro, aqui ninguém é de ninguém. Geral tá doido, mas ninguém rasga a nota de 100. Versos sinceros, sussurrados no ouvido. Mulher cheirosa, fica de queixo caído. É bingo, oh, de boca aberta, mostrando pra mim suas pernas. Até meu lado feminino, elétrica. Só sua estética e genética não basta. Quero ouro, não quero medalha de prata. Tem mulher cachorra, mas eu prefiro gata. Nasci pra ser patrão, estilo magnata. Vem, vem, é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar. Tá sem ibope em pleno horário nobre. Tem gasta onda pro meu lado, vê se pode. Conheço bem esse tipinho todo snob. Depois quer me passar racinha pra abrir seu cofre. Aceito um drink, vem na NAC no meu colo. Fantasia, homenagem, a trua, eu topo. Luz, câmera, são um ajeito, foco, disparo, flash. Mais uma noite que ninguém jamais se esquece. Aperto pro back, não sou uma lada latete. Meu cachê quer em cash, mesmo que for playback. Sou obrigado a te trazer no meu laço. Estilo Lampião, cabra macho do cangaço. Me acompanhe com champanhe na batida. Todo elegante me fazendo companhia. Me dá um beijo, aí já era, tá na minha. Dia seguinte tá contando pra vizinha. Vem, vem, é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar. Aqui não tem blá blá blá. Vem, vem, é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar.